Queridos irmãos e irmãs, nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria que eu saúdo cada um de vocês. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que possamos aproveitar esses instantes de aprendizado, que estejamos disponíveis à ação dos bons espíritos que nos acompanham nessa atividade. Para que possamos encontrar a força necessária para empreendermos a mudança de atitude necessária para que retomemos o caminho do progresso, da evolução, da leveza, para que conquistemos então essa vida mais leve como desejamos. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e você está no programa Visão Espírita. Então eu deixo aqui inicialmente a minha gratidão a UZI de Santa Bárbara do Oeste, que foi quem criou esse programa há mais de 20 anos. Aliás, no mês de março, agora completam-se 22 anos do programa Visão Espírita, que começou lá em Santa Bárbara do Oeste, lá que é conduzido ainda hoje pelos amigos Alain Diniz Souza, Luiz Pessoa Guimarães e Geraldo de Tarso. Um abraço aos amigos. Programa que em 2014 passou também, ganhou também a sua edição aqui de Piracicaba, que hoje conta com o apoio da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, quem nós agradecemos, né, pelo apoio à manutenção desse programa. E também agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos permitem estar aqui. Lembrando sempre que nós estamos aqui por vocês. Pela ajuda, pelo apoio que vocês dão. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Esse vídeo depois também é gravado, o áudio depois é transferido para a União Rádio Web, que é uma rádio também, né, da USE Piracicaba. É uma rádio que transmite 24 horas de programação espírita. Se você ainda não baixou o aplicativo, vai lá na sua loja de aplicativos, na Apple Store, ou no Google Play, baixe o aplicativo da União Rádio Web e você então poderá acompanhar também lá o arquivo de todos esses programas Visão Espírita anteriores, aquele programa que você gostou e quer rever, mas você não quer ver no YouTube, você quer ver enquanto faz a sua caminhada, você quer ouvir enquanto faz a sua caminhada, você então pode ouvir pelo aplicativo da União Rádio Web e também durante todo o dia ao vivo você tem 24 horas de programação, música, mensagens, poesias, né, diretamente ali no seu celular, onde quer que você esteja. Nossa gratidão, então, aos benfeitores espirituais que também nos acompanham aqui, e a nossa gratidão aos convidados dessa noite, os amigos Rogério Azevedo e Francisco Mourão. Dentro de alguns instantes eu já vou chamá-los para compartilhar conosco. Eu quero adiantar agora para vocês o tema do programa dessa noite. Nós vamos falar sobre a inveja, como eu comentava agora há alguns instantes com os amigos, com o Francisco e com o Rogério, o que é definido lá pelo Leandro Karnal, professor, filósofo, como o pecado envergonhado, né? Raramente nós encontramos um invejoso que confirme que sente inveja de alguma coisa, visto que a inveja, de certa forma, é um atestado do sucesso do objeto da sua inveja. O invejoso é aquele que procura olhar para o outro, mas que raramente olha para si mesmo. Então nós vamos falar sobre isso, como nós podemos, como nós espíritas, conhecedores dos mecanismos que regem a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, como nós interpretamos esse vício moral, como podemos combater esse vício moral e de que forma esse vício, né, pode dificultar o nosso progresso e o nosso bem-estar hoje mesmo aqui nessa vida. Então, feito essas colocações, eu posso convidar, aqui por ordem alfabética, primeiramente o nosso amigo Francisco Mourão. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rogério, que vai estar conosco em alguns instantes. Em especial, boa noite a todos que estão conosco nesse programa. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, poder me juntar a vocês e aprender juntos com vocês todas essas questões da nossa vida, para que a gente possa, de alguma maneira, usando a doutrina espírita ao nosso próprio favor, sermos mais felizes e levarmos a nossa jornada com mais coragem, com mais confiança. Então, estou muito feliz de poder estar aqui. Muito obrigado. É isso mesmo, Francisco. Essa vida é uma escola, mas a gente pode passar pela escola de uma maneira mais leve, sem tantos sobressaltos, e é isso que o Espiritismo nos ensina. Então, é nesse espírito de gratidão que nós também podemos saudar o nosso amigo Rogério Azevedo. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson, boa noite, Francisco, o pessoal aí que nos acompanha, mais uma vez com bastante alegria, vamos poder passar alguns minutos juntos aqui a refletir, avaliar o nosso comportamento, a nossa vida, aquilo que sentimos e principalmente observarmos com essa clareza do Espiritismo quais são os caminhos mais apropriados que nos convém, contando com o nosso esforço e a nossa paciência nesse caminho da evolução. Mais uma vez, eu sou muito grato a tê-los aqui juntos comigo, para a gente fazer esse bate-papo bacana, para trazer uma reflexão a todos nessa noite. Muito bem. E lembrando sempre, né, que estamos transmitindo ao vivo agora, são 19 horas e 6 minutos dessa noite do dia 3 de fevereiro, dessa quarta-feira quente, né, do dia 3 de fevereiro do ano de 2021. E você que nos acompanha, é muito importante a sua participação. Então você tem a oportunidade aqui também de mandar aquela pergunta, aquela dúvida que você tem, e durante o programa a gente vai responder para você, o Francisco, o Rogério. E olha, eu prometo que se nós não soubermos a resposta, a gente vai estudar para que no próximo programa a gente venha apresentar para você a resposta. Então, eu quero também convidar vocês que nos acompanham e que ainda não assinaram, né? Se inscrevam no canal do YouTube da USE Piracicaba, isso é muito importante, para ajudar esses vídeos também a serem mostrados com mais frequência pelo YouTube e alcançar um maior número de pessoas. E você que está no Facebook também nos acompanhando, né? Você pode compartilhar, deixe lá o seu joinha, nós temos 10 pessoas no Facebook agora, nesse momento. Então, você que está lá no Facebook, deixe lá o seu joinha, deixe o seu comentário também, compartilhe esse vídeo, ajude uma mensagem positiva a alcançar. Eu tenho certeza que existem pessoas que precisam ouvir o que a gente está dizendo aqui. E com a internet, a gente pode alcançar o mundo, não é, amigos Francisco e Rogério? Muito bem. Eu quero, assim, para introduzir o tema, eu quero fazer uma leitura breve de um texto extraído lá do Evangelho segundo o Espiritismo. O nome do texto é Tormentos Voluntários. E ele foi escrito pelo Espírito Fénelon, em Lyon, no ano de 1860. Abre aspas. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva dos ciúmes que os devora. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Que nota sem inveja o que não possui. Que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico. Porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Muito bem, queridos irmãos. Essa pergunta que Fénelon termina o seu texto por si só já era um ótimo tema para o nosso programa da noite. Então, nós vamos falar sobre inveja. E é sempre bom a gente fazer uma definição do que é inveja. Porque a inveja é sempre confundida com outros vícios morais. As palavras, muitas vezes, são usadas de uma maneira que fica tudo meio confuso para a gente. Então, eu vou primeiro passar para o Francisco, porque ele está do meu lado aqui, e por ordem alfabética, Francisco. Eu queria que você nos ajudasse a entender melhor como a gente pode interpretar a inveja, esse vício moral. Inveja, em resumo, o que é inveja? É, nós até comentamos num programa anterior, né, que a gente estava tratando dos olhos bons, dos olhos maus, e há tantas derivações para essas interpretações, e no meio da nossa conversa nós nos deparamos com esse tema inveja que nos levou até a montar o programa de hoje, né, Wilson? Você montou esse roteiro para nós. Então, a inveja não é só desejar o que o outro tem, né, Wilson? É ficar chateado porque ele tem, né? E eu não tenho, né? E vem muito ao encontro do título do texto que você leu agora há pouco, Tormento Voluntário, que vai de encontro ao encontro daquele velho ditado: a gente arruma sarna para se coçar, né? A gente arruma sarna para se coçar. A forma educada de dizer isso é o tormento voluntário. Esse texto foi extraído de um dos itens, de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que não por acaso é o capítulo mais extenso. Kardec se desdobrou sobre esse assunto com muita propriedade, né, com o auxílio da equipe Verdade, para poder realmente explicar ponto a ponto esse problema humano que é a aflição, né? O sofrimento. Do seu ponto de vista filosófico e moral, Kardec explorou isso com a equipe Verdade e classificou que as causas do porquê a gente sofre, né, são duas, basicamente. As causas atuais e as pregressas. E as pessoas tendem a mistificar um pouco e achar que tudo que a gente sofre tem a ver com uma vida anterior, né? Não! A grande maioria do nosso sofrimento tem a ver com os nossos deslizes atuais, com as más escolhas que nós fazemos, com os tormentos voluntários que nós arrumamos para nós. A Terra não é um lugar de felicidade absoluta, nós já sabemos disso. É um local de aprendizado, é uma escola de experiências. E, sem dúvida, por ser uma escola, ela constantemente nos tira da zona de conforto. Ela, pelas suas articulações, pelas oportunidades que nós encontramos, pela benevolência do nosso Pai, nos deparamos com desafios que não são para o nosso sofrimento, são para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento moral. Se nós interpretássemos essas dificuldades sob um outro ângulo, a gente poderia passar por esse mundo com desconforto, mas sem aflição, com mais consolo, com mais confiança. E Kardec, nesse capítulo, nos coloca, né, muita responsabilidade sobre nós, que normalmente nos colocamos como vítimas, dizendo que a gente é vítima do mundo, vítima de todas as situações. Não. Na verdade, o sofrimento, a causa maior é tu, que ainda é imperfeito. Vamos colocar isso com caridade, não vamos acusar. Tá? Nós, por sermos imperfeitos, nós ainda não conseguimos aplicar as leis de Deus com tanta eficiência. A gente ainda está num processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, dentro das leis divinas de ação e reação, nós vamos tendo e colhendo os resultados das nossas ações, que são equivocadas perante a lei. Perante Deus está tudo certo. Deus sabe do nosso caminho. Deus sabe que para nós crescermos, nós vamos precisar errar, nós vamos precisar aprender com essas experiências. Mas a doutrina espírita nos dá um norte, né? Deixando claro que, dentro do processo que a gente precisa olhar para nós, a inveja, a vaidade, o ciúme, são questões ligadas à nossa imperfeição, que são as que mais nos causam desequilíbrio, as que mais nos causam desconforto, e aflição e sofrimento. Eu vou começar aqui me referir a algumas questões durante a nossa conversa de hoje, mas tem uma questão no Livro dos Espíritos, Wilson, Rogério, que eu acho assim, uma das mais fantásticas. Ela é versátil, porque qualquer que seja o tema da palestra, do que a gente conversa sobre o Espiritismo, essa pergunta sempre nos dá um norte para o nosso equilíbrio. O ponto-chave da nossa felicidade nesse mundo não é a felicidade absoluta. Mas Kardec não deixou de perguntar nada para os espíritos. Falou, bom, se não é uma felicidade absoluta, como que nós podemos atingir uma felicidade relativa? Uma que possa, de alguma maneira, ser aquela felicidade que é a média esperada para toda a humanidade. E é a questão 922. Ela é genial. Ela é genial. A questão é assim. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, haveria uma medida de felicidade comum a todos os homens? Essa foi a pergunta de Kardec. E olha a resposta genial. Se a gente conseguir fazer só três coisas, só três, a gente vai ter um equilíbrio relativo e vai ter a felicidade máxima absoluta. O problema é que a gente não consegue. Olha só a resposta da equipe Verdade. Felicidade para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. É genial. É genial, porque se a gente conseguir, né, obter esse equilíbrio, que, aliás, é o desafio do porquê estamos aqui encarnados, é para ter uma experiência divina no ambiente terreno, uma experiência espiritual no ambiente material. Está tudo certo, nós somos seres humanos. Então, nada tem que ser desprezado e nada tem que ser supervalorizado. Tudo tem que ser equilibrado. Então, se a gente consegue, no nosso dia a dia, entender o que é o necessário para a gente viver bem, sem nada a mais, e na vida moral, a gente ter consciência tranquila que a gente está fazendo o melhor, e aquilo que a gente não consegue fazer, a gente tem fé, pronto. Não é que as vicissitudes vão desaparecer, não é isso. Mas a gente passa pelo processo com mais felicidade, com mais serenidade. Então, seria isso que eu acho que a gente tem que buscar. E inveja, não estou fugindo do tema, não. Inveja faz parte disso. Porque tem tudo a ver com o que o outro tem a mais que eu. Normalmente a gente vai mais para o lado material, mas também o que o outro tem a mais também em relação às as qualidades morais, que também tem inveja nesse sentido também, né? Se a gente parar com isso e entender que toda a questão que a gente precisa focar até está em nós mesmos e que o Pai está conosco, nós vamos ir gradualmente eliminando essa mazela, essa imperfeição que é a inveja. Seriam essas as considerações aí iniciais, Wilson, para a gente refletir sobre o tema, ok? Muito bem, Francisco. Você deixou bem, bem claro, né, no início da sua apresentação, que a inveja, então, é diferente da cobiça. É só uma separação que a gente vai fazer aqui agora, que é muito importante para você que nos acompanha, para entender essa definição. Para tudo que a gente falar a partir de agora, você vai entender quando a gente fala em invejar, né? Cobiça é você desejar o que o outro tem. Inveja é você se entristecer com a alegria do outro, ou se alegrar com o declínio, com a falência do outro. Então, quando a pessoa tem uma notícia, um amigo, aconteceu uma coisa, seu amigo foi viajar, ele foi para Paris, né? Então, aquele sentimento que dá, poxa vida, ele foi, nossa, de novo foi para Paris, não podia, duas vezes no ano. Então, isso é inveja. Então, não é cobiçar, porque a cobiça ainda tem um aspecto positivo, ainda tem. Você pode também, nossa, ele foi para Paris, eu vou trabalhar também porque eu quero ir para Paris no final do ano. Ou eu posso querer ter uma casa, um carro igual ao dele e me esforçar para ter. Então, a cobiça ainda pode ser interpretada dessa forma, a inveja não. A inveja é você se entristecer com a alegria do outro. Então, sabendo disso, né, e depois já da apresentação que o Francisco fez, eu já vou passar para o Rogério, para que o Rogério possa nos auxiliar, Rogério, a entender o porquê. E se dá para a gente identificar a partir de quando a gente começa a sentir inveja. E antes disso, né? Será que a inveja é uma característica, Rogério, de alguns de nós? Ou será que é uma característica da totalidade, é inerente à condição humana nesse estágio de desenvolvimento? É uma pergunta, porque assim, eu sempre acho que os outros são invejosos, mas eu nunca acho que eu sou invejoso. Eu sempre acho que alguém tem inveja de mim. Se a coisa não dá certo para mim, é porque tem um olho grande em cima de mim. Mas será que eu consigo me considerar invejoso também? Então, essas são as duas perguntas para você, né? Se a inveja é natural, né? Natural do ponto de vista da nossa condição evolutiva hoje, e quais são as causas dessa inveja, né? Na nossa sociedade. Sabe, Wilson, uma das frases que fizeram parte da manhã do meu dia foi aquela em que Jesus havia pronunciado: a boca fala do que está cheio o coração. E eu vou fazer uma junção dessa frase com o que estamos nós conversando. Porque nós estamos vivendo num tempo, ou numa época, que parece que tudo meio que desandou, né? Em todos os setores. Político, econômico, religioso, parece que as coisas estão meio que viradas de perna para o ar, né? E fica difícil até para nós que procuramos uma referência, um olhar um pouco melhor, talvez tentando mirar o que Jesus faria, ter um rumo correto da sua própria vida. Porque, até como o Francisco falou, independente da nossa crença religiosa, da nossa orientação sexual, da nossa conta bancária, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer sentir-se feliz, é inato ao ser humano. Procurar um rumo para se trilhar, para sentir-se bem. Mas quase nenhum de nós sabe qual é o caminho correto a se percorrer para ser feliz ou para se sentir feliz, né? E às vezes colocamos a felicidade em quimeras ou em objetivos que não vão nos trazer a felicidade, né? O Mourão falou sobre a questão 922 do Livro dos Espíritos, mas eu gostaria de trazer também a 920. Se é possível o homem ter uma felicidade completa nesse mundo? E a resposta é objetiva: não. Mas também cabe ao homem exercer tudo o que ele puder, envidar esforços para que ele possa ser relativamente feliz dentro do contexto em que ele vive. E para nós é mais ou menos assim. Só que, agora voltemos à primeira frase que eu havia trazido para nós pensarmos juntos. Nós expressamos tudo aquilo que temos dentro de cada um de nós. E quantos de nós ainda não aprendeu a se conhecer? Pela passagem que teve, pelas experiências difíceis, por tudo que foi convidado a tentar olhar para o seu comportamento, para as suas atitudes, para os seus pensamentos, e principalmente para aquilo que faria em resposta às dificuldades que lhe chegariam na vida, nós encontramos a maioria das pessoas com uma certa imaturidade perante as situações difíceis da vida. E como nós estamos trazendo o tema relacionado à inveja, não é diferente que podemos expressar aquilo que não temos de bom também em nós através desse sentimento, que é alegrar-se com a felicidade alheia. É não alegrar-se com a felicidade alheia, sentir-se desgostoso, ou alegrar-se pelo infortúnio do outro. Tragamos um exemplo prático para a gente poder fazer essa avaliação. Tem um vizinho, o vizinho troca de carro. E a gente até nem acha que o vizinho pode tanto. Mas, ao mesmo tempo, nós até respondemos, mas, poxa vida, como é que ele trocou para um carro desse que eu desejo? Nós mesmos falando dessa maneira. E, ao mesmo tempo, nós nos respondemos, só Deus sabe como. Sabe, um apimentamento numa palavra como essa, dizendo aquilo que temos dentro de nós mesmos. Ao invés de nós pensarmos o bem e falarmos que bom que esse amigo meu conseguiu comprar um carro, eu também vou poder, quem sabe converso com ele e vejo quais são as formas de eu poder adquirir. E nisso estou tentando dizer apenas um exemplo material do que é a nossa própria vida. Mas, falando especificamente com relação à inveja, é muito importante, antes de mais nada, para cada um de nós, espíritas ou não, simpatizantes do espiritismo, conhecermos-nos. O princípio objetivo de cada vida que está aqui na Terra, nessa reencarnação, é fazer essa viagem de autoconhecimento para se observar e responder-se até com sinceridade sobre o sentimento que tem perante, quem sabe, uma alegria alheia. E aí cada um de nós poderá observar aquilo que sente. É o primeiro ponto fundamental, identificar o tipo de sentimento que cada um de nós tem. E nisso, Wilson, eu gostaria de trazer também um pequeno exemplo, porque as redes sociais, que são hoje parte da nossa comunicação diária, semanal ou de todo momento, é o que trouxe na vida de muitos de nós a desgraça. Porque nós passamos horas e horas das nossas vidas observando as vidas dos outros. E sempre observando a vida dos outros que estão nos melhores lugares, estão com as melhores roupas, estão com as melhores comidas. E, de repente, expõe-se para o mundo no seu melhor retrato. E as redes sociais serviram para isso. Para colocar uma exposição dentro da nossa própria vida, até parece que um sentido psicológico, um tanto quanto incorreto, de provocar a inveja no outro, tentando mostrar uma vida de felicidades infinitas em todas as pessoas que assim o fazem, que é irreal, já que a vida humana é permeada e cheia de dificuldades, de problemas, de tristezas, que é a vida humana. Todos nós sentimos a dor, a complicação. E até o momento, nessa pequena avaliação, fazer, quem sabe, uma observação um pouco mais atenta sobre aquele sentimento que cada um de nós tem observando a vida alheia, já que a verdadeira felicidade não se atinge superando o outro, mas sim superando a si próprio, é o objetivo que cada um de nós tem a se ter ao se avaliar, ao se compreender. E já que nós, como espíritas, necessitamos de observar que o espiritismo em si é calcado, é uma doutrina científica, racional, com consequências religiosas, que nos traz principalmente uma certa observação um pouco mais aprimorada com relação à vida. Mas não porque nós descobrimos que a vida é diferente porque estudamos o espiritismo, mas porque descobrimos-nos a nós próprios, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Porque estar aqui na Terra já é um indicativo muito grande de que nós temos uma quantidade muito boa de problemas a superar. Dificuldades, desafios, dificuldades morais e até algumas coisas a se corrigirem. A inveja, que é essa expressão do desejo, mas não puramente o desejo de mal querer aquele que está melhor que nós, ou quem sabe o desejo de se alegrar porque o outro ficou pior que nós, é uma dificuldade moral que ainda sentimos. E, claro, antes de mais nada, Nós que procuramos um rumo, procuramos uma melhora do nosso comportamento ético-moral, necessitamos de mirar num comportamento exemplar, que para nós, como espíritas, é Jesus. Lembremos-nos da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia? Resposta mais sintética do livro: Jesus. E fazer essa comparação, mesmo que um tanto quanto paradoxal, porque compararmos aquele que é imperfeito com a perfeição pura, é óbvio que existe uma distância anos-luz. Mas observemos esses que conseguiram mais ou menos fazer isso. Exemplos práticos do nosso século passado ou do século atual. Divaldo Franco, Chico Xavier, que eram a amorosidade ou a prática da caridade, o amor puro em exercício. E aí nós vamos observando, mais ou menos, nós que ainda temos nossas dificuldades, que ainda não somos tão preparados para essa trilha, observamos que esse comportamento, principalmente por meio de uma falha moral como a inveja, é um comportamento inapropriado para aquele que já atingiu uma certa inteligência de se postar melhor na vida. E desculpe me alongar um pouco, mas eu tive que fazer esse repasse. Não, Rogério, muito bem colocado, né? E fez assim, um bom complemento com o que o Francisco falou. E eu quero pegar um ponto do que você comentou. Você falou olhar para si, para identificar ou não em que momento você está sentindo essa inveja de alguém, é um primeiro passo. E aí eu me lembrei de um texto, e eu vou colocar aqui uma situação. Por exemplo, você trabalha numa empresa. Várias pessoas trabalham no setor em que você trabalha. Você é uma pessoa competente, você é pontual, você tem boas amizades ali, e uma daquelas pessoas com quem você trabalha é promovido a uma posição hierárquica de destaque dentro daquele grupo, vai ser gerente de projeto ou alguma coisa. Você acreditava que você era a pessoa mais indicada para poder realizar aquela tarefa? E, num primeiro momento, a sua sensação é: mas por que ele, não eu? Né? Eu tinha tudo para ser, eu sou melhor do que ele nesse aspecto ou naquele aspecto. Mas raramente essa pessoa que passa por essa situação, ela vai ter a coragem de olhar para dentro dela honestamente e procurar em que ponto ele se destacou mais do que eu, né? Em conhecimento, em que situação ele, porque ele foi escolhido, alguém teve que escolher. Se eu considerar que a escolha é justa, e eu tenho que considerar para poder me deparar com a realidade, eu tenho que olhar para mim e encontrar falhas em mim, pontos a serem melhorados em mim. Agora, se eu me considero uma pessoa que está pronta e preparada para aquilo, perfeita, eu nunca vou aceitar o sucesso do outro, porque o sucesso do outro é injusto. Não pode ser justo o sucesso dele, se eu deveria estar naquele lugar. Aí, o texto que eu lembrei se chama A Visita da Verdade, e você encontra ele no livro Jesus no Lar. É muito interessante, eu não vou me lembrar dos detalhes, mas Jesus conta a história de um homem que vivia preso numa caverna escura. E esse homem clamava, chorava, né, gemia, porque ele não aceitava a condição em que ele vivia. Ele não achava justo que ele vivesse naquela caverna escura. Ele tateava as paredes, era um ambiente mal cheiroso, lamacento. E ao ouvir esses clamores, o Senhor então manda até ele o anjo da fé. E esse anjo, então, procura esclarecer esse homem sobre as condições em que ele vivia e o que ele deveria esperar para que ele confiasse. Após esse anjo ir embora, ele fica bem durante algum período, durante algumas horas, alguns dias, e logo mais ele começa novamente a chorar, a gritar, a gemer e não aceitar. Ele era bom demais para estar naquela situação. Aí o Senhor manda o anjo da caridade. Novamente esse anjo consola, esse anjo afaga, esse anjo dá carinho para ele, ele se renova novamente, mas novamente, dura somente alguns dias e ele volta a chorar, a reclamar, a resmungar. Mais um anjo é enviado, o anjo da esperança. para que ele visse que tudo nesse mundo passa, que isso ia passar também, que era um momento e tudo mais. Novamente ele se enche de esperança, mas dura pouquinho também, né? Logo mais ele continua chorando, gemendo, até que o Senhor conclui que muito bem, ele quer a verdade, ele quer saber o porquê que ele está naquela situação. O Senhor então manda o anjo da verdade para visitá-lo. Ao receber o anjo da verdade, simbolizado pela luz que tudo revela, ele olha para si mesmo e vê o seu corpo coberto de chagas e percebe que aquele ambiente pútrido em que ele vivia era causado por ele mesmo. Ele era a causa daquela escuridão e daquele fedor, né, em que ele estava mergulhado. Ao se deparar com aquela realidade, ele se desespera. E mais do que depressa, ele corre, né, para se esconder, buscando uma furna ainda mais funda e escura para poder se meter e continuar a sua vida onde ele estava. Eu acho essa história muito interessante, porque demonstra a nossa condição de não olhar para nós mesmos e não aceitar, né, uma realidade em que nós talvez não sejamos tão bons quanto a gente julga. Talvez a gente não tenha avançado tanto quanto a gente imaginava ter avançado. Você colocou muito bem, Rogério, né? Quando você olha para a sociedade de uma forma geral, parece que está tudo de perna para o ar. Em todos os setores, como você bem coloca, político, religioso, econômico, né? Os relacionamentos, né? O relacionamento social de uma maneira geral, a amizade, o amor, os relacionamentos familiares, está tudo de perna para o ar. Então, talvez a nossa sociedade não esteja tão no mundo de regeneração quanto a gente acha que está. E isso é importante, porque aí é esse momento em que eu olho para mim e me descubro com aquelas feridas, só que é o momento em que eu não tenho que procurar uma furna mais escura para me enfiar, mas ao contrário, eu tenho que tratar isso. De que forma a gente trata isso? Então, Francisco, baseado nessa condição em que o Rogério apresentou a pergunta que eu passei para ele, aparentemente a inveja é uma condição natural no sentido de fazer parte da natureza humana enquanto a nossa atual estágio de desenvolvimento. E é interessante falar isso porque me lembrei de uma pesquisa que eu vi recentemente entre crianças, né? A neurociência produz muitas pesquisas entre crianças. Isso não precisa de pesquisa para dizer, mas se você pegar uma criança de 2 aninhos, colocar vários brinquedos na frente dela, pegar um dos brinquedinhos dela e começar a brincar e se divertir, ele quer o brinquedo de volta para ele, porque ele se incomoda com o outro estar se divertindo com um brinquedo que é dele. Então, veja, isso desde a infância, porque o espírito não é um espírito novo que nasceu ali, né? Poxa, mas tem 2 aninhos ainda, por que que sente inveja, ciúmes? Por quê? Porque o espírito é secular, é milenar. Então, sabendo dessa nossa condição, e sem culpa para nos sentir inferiores por isso, mas como a gente pode, Francisco, combater esse mal que há em nós? Olha, Wilson, tanta coisa, né, que a gente pode comentar, né? Vou tentar aqui lembrar, né, buscar a melhor intuição para a gente refletir sobre esse tema. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a questão do... pegando o gancho do Rogério primeiro, o que se refere, por exemplo, a essa questão do carro, né? Quando ele estava falando do carro, né? E depois vou falar da empresa aí, como é que fala? Da promoção na empresa, né? À medida que ele estava falando, né? A doutrina espírita, quando bem estudada, ela nos dá uma blindagem contra essas questões. Ela nos blinda, ela nos protege. Se você compreende e utiliza a doutrina espírita na sua vida. Porque, assim, quando o Rogério estava falando, né? Ah, não, por que que ele ganhou o carro? Não sei o quê. Já veio um negócio na minha cabeça. Assim, é falta de caridade. Coisa que espíritos que já estão num caminho mais lá na frente já tem caridade. Já olha para aquela situação com caridade. Né? No sentido de que bom que ele conseguiu, né? Olha, se de repente pode ser até que seja até mais difícil para ele manter o carro, É um outro tipo de olho, aquela questão do olho bom e olho ruim, é falta de caridade. A questão da promoção na empresa, aí eu vou até ir mais além, tá, Wilson? Porque para você sofrer aí uma promoção, isso é em função de critérios. E os critérios são humanos. Os critérios são absolutamente subjetivos, pelo menos o critério que é definido. Depois tem a métrica. Tá? Então, assim, dependendo do critério, aquele fulano pode subir, você ficar e vice-versa. Ou pode ser que o critério foi aplicado e até de fato, Wilson, agora vou criar uma polêmica, pode ser que de fato você mereceria, sim, ser promovido e não foi, por uma outra questão. E aí você reconhece isso. E aí, como é que fica? Como é que fica a situação? Porque daí a inveja é pior, né? Aí a inveja é pior. Aí você é provocado a mais. Mas vem o alento. A doutrina espírita te blinda dessas coisas. Se você estiver preparado para enfrentar essas questões da vida. Porque, afinal de contas, a gente sabe, pela doutrina espírita, que, tendo a consciência tranquila e a fé no futuro, nós estamos sempre na melhor posição, no melhor momento, na melhor circunstância para que nós possamos servir e crescer. Eu vou de novo me referir a um trecho do Livro dos Espíritos com essa questão material que vem aí provocando a humanidade nesses últimos momentos. E Kardec, lá em 1800 e tanto, já falava desse avanço material. Ele falava assim, questão 926, a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? Kardec perguntou isso, né? E aí eu vou resumir a resposta, tá? Mas vem a palavra inveja nessa resposta. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Então, aí, ligando isto com o que eu falei há pouco sobre a caridade, quando a gente vê um irmão nosso sendo promovido, o que a doutrina espírita nos convida a refletir? Que a gente ore por ele, porque pode ser que a dificuldade dele aumente, que o desafio dele aumente, que a energia que ele vai ter que gastar para se manter no cargo, ou as riquezas que ele vai acumular e vai ter mais trabalho para cuidar, vão ser piores. É assim que a doutrina espírita nos convida a entender essas questões de uma maneira mais madura, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais ampla. E mais, e digo mais, Wilson, a doutrina espírita diz que todas as experiências são válidas. Se nesse momento você não está numa posição social, econômica, sei lá o que seja, de acordo com aquilo que você esperaria que está, a doutrina espírita nos convida a dizer que lá na frente você vai fazer esse rodízio de experiências. E diz que as provas mais duras não são aquelas em que a gente passa necessidade. As provas mais duras são aquelas em que nós temos tudo à nossa disposição e aí sim somos convocados a utilizar essas situações para o bem nosso e para o bem dos outros. Se falhamos lá em cima, é muito pior. Então, de novo, né? Voltando à questão prática, né, que você falou, né? Daquele negócio de promover ou não promover, subir ou não subir. Como é que a gente tem que olhar para essas questões? Com mais caridade, com mais maturidade, com uma visão mais ampla, porque Jesus deixou muito claro que tipo de tesouro que a gente tem que acumular. Os imperecíveis. Qual que é a nossa meta? No que a gente tem que ser obcecado para adquirir riqueza? É interior. Porque essa é permanente. São as qualidades morais que a gente tem que buscar adquirir. Aquela que o tesouro, aquele tesouro que a traça não corrói, o ladrão não rouba, o tempo não consome. Né? Então, eu não sei se eu estou respondendo... Acho que não estou respondendo totalmente, porque ela é muito ampla. A inveja é uma imperfeição moral absolutamente natural, como você falou, diante do estado atual da evolução espiritual da humanidade. Agora, não é por isso que a gente não vai se movimentar, né? A gente não vai ficar estagnado, né? Essa questão que você fala, inclusive, das crianças, desde cedo, carregar a inveja, é verdade. Carregam, sim, experiências de outros, de outras vidas, mas lembremos que, muito provavelmente, a inveja foi desenvolvida por conta de um uso desequilibrado de uma lei natural, que é a lei de conservação e de dignidade. Então, assim, sem dúvida, a gente tem que buscar o que é melhor para nós, a gente tem que se proteger, a gente tem que se conservar. Isso é uma lei natural. Mas quando a gente abusa, quando a gente desequilibra, aí vem a inveja, o egoísmo, o ciúme, a vaidade, todas essas outras imperfeições que são desequilíbrios causados pelo nosso modo de agir. Pelo nosso erro, pela nossa forma incorreta de caminhar pelo mundo. E por isso que a gente fala que é um tormento voluntário, né? Que é aquele tormento que é quase que feedback instantâneo. Tem nada a ver com karma, com dívidas do passado. Não! É você tão ruinzinho mesmo no seu caminhar que você já vai colhendo o desconforto do seu jeito de ser. E por isso que o Rogério, você, né, insistem tanto nesse ponto da doutrina. Como é que a gente sai disso? Se conhecendo, olhando para si, sem culpa, sem condenação, sem medo, sem nada disso, com muito alto amor, em primeiro lugar, muito alto amor. Dizer assim, eu sou assim, em função do meu... Isso é natural, mas eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer. Por que eu estou sentindo isso? Porque, assim, se eu não for atrás disso, ninguém vai. Ninguém vai vir atrás de você para dizer, pô, você está sentindo isso. É você que tem que ir atrás. Não, por que eu estou sentindo isso? Por que isso me desconforta tanto? Você tem que usar a sua inteligência. À medida que você vai se conhecendo, você vai se entendendo, é o primeiro passo, como o Rogério falou, para a gente sair desse estado. Né? Então, eu acho que é isso, Wilson. Não sei se eu fui claro, mas... Muito bem. Muito bem. É assim, só esclarecendo novamente, você fez uma coisa interessante. O exemplo que eu trouxe é para a inveja. Tá? Você acrescentou uma variável nesse exemplo, mas aí mudou o foco da abordagem, é para injustiça. Aí é a pessoa que é vítima de uma injustiça e que se posiciona com resignação. Então, mas veja... Você colocou uma variável a mais, uma possibilidade a mais. E aí eu vou acrescentar ao seu comentário, só para a gente enriquecer um pouco mais... Vou acrescentar que a gente tem que tomar cuidado para não confundir a resignação com passividade. Então, a pessoa que sofre uma injustiça, ela tem todo o direito de usar todos os recursos disponíveis para que possa se defender de uma injustiça. Tanto que Jesus, em suas bem-aventuranças, coloca bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, ele pode sim, se ele for injustiçado, procure a empresa, procure o coordenador, a pessoa... Agora sim, eu resumi o assunto, porque veja bem, eu estou admitindo já a hipótese dele já ter feito o recurso e não ter conseguido, entendeu? Que foi feito, se ele não tiver condição realmente, pô, não tem jeito. O que ele vai fazer? Ele vai entender. Foi válido para ele. Espírita blinda a gente para isso. É isso que eu quero deixar claro para aqueles que estão ouvindo a gente. A doutrina espírita nos oferece esse recurso. Não estou querendo dizer que a gente não deve ir atrás do nosso bem-estar. Claro, mas se mesmo assim acontecer uma injustiça, e isso daí acontece direto, nós estamos num mundo imperfeito, a doutrina espírita, mesmo assim, tem um alento para ele, que é olhar essas questões sob um outro prisma, né, Wilson? Desculpa complementar. Né? A natureza é essa. São 7 bilhões de seres encarnados, não é, Rogério? Injustos, porque nós somos injustos, né? Iníquos, desiguais, é natural que exista injustiça. Então, a injustiça faz parte. Rogério, faltam 10 minutos ainda, eu quero que você faça as suas sempre muito coerentes e oportunas considerações sobre o resultado disso, né? Esse sentimento que a gente às vezes nutre de inveja pelo outro, o que isso causa para a pessoa, qual é o sofrimento que isso causa, que impacto que exerce na vida, no nosso dia a dia, como fica a nossa vida, né? Eu vi um exemplo muito bom, só para a gente pontuar aqui para o público também, um dos relacionamentos, dos poucos relacionamentos, dos pouquíssimos, raríssimos relacionamentos sociais em que a inveja não predomina, é o de uma mãe com um filho. Então, a mãe se realiza quando o filho se realiza. Quem é o pai e a mãe que não explode de alegria quando o filho na formatura do filho, no casamento do filho e da filha? Né? Agora, tenta transportar esse amor para as outras pessoas, para os seus amigos, para as pessoas que estão na proximidade. Né? E quando isso não acontece, qual é o resultado? Como fica a vida, Rogério, do invejoso? Qual é a consequência? Tem alguma punição para ele? Olha, só fazendo um pequeno fechamento nisso que vocês estavam conversando anteriormente, né? Porque a vida nossa é assim, né? Nós vamos passando por dificuldades, complicações e até situações que nós julgamos injustas, né? Só que é verdade, nós vivemos num mundo que há injustiça, só que não há nenhum injustiçado, porque nenhum de nós sabe o quebra-cabeça que está inserido dentre as milhares de vidas, centenas de vidas que cada um de nós está trilhando aí nesse mundo, não é? Mas puxando isso aí que você falou também, Wilson, com relação à inveja, é importante primeiro que a gente faça esse olhar interno com bastante sinceridade, porque, um exemplo pessoal, às vezes tem dia que a gente não se aguenta, eu não me aguento às vezes, justamente porque a gente consegue identificar, e eu consigo identificar em mim, características que, mesmo sendo espírita, mesmo sabendo das coisas como deveriam ser, eu ainda faço errado. Porque parece que chega aquela situação, naquele ímpeto, a resposta parece que é automática do nosso corpo, que já vem a várias situações respondendo exatamente daquele jeito, e pode ser inveja, pode ser o ciúme, pode ser o que quer que seja. Muitas pessoas se encaixarão na inveja, e a temática de hoje é a discussão sobre a inveja. E esse tipo de resposta, veja, todas as nossas falhas morais nos dão problema com outras pessoas, que podem ser pessoas dentro de casa, que podem ser pessoas no trabalho, que podem ser pessoas dentro do centro espírita. E, de repente, também o pessoal aí está escutando e olhando para o fulano de tal que está dentro de casa e sabe qual que é o seu pepino, né? A gente é assim. Nós vivemos dessa maneira. E um componente muito importante, Wilson, também é a maturidade. Porque, às vezes, nós vamos, na nossa infância, imaginemos a seguinte situação, bem resumidamente. Nós crescemos numa família em que não foi dada muita atenção no ensino da maturidade, da evolução daquela pessoa, para saber encarar os nãos da vida, aquelas coisas difíceis que toda criança vai passar, né? Esse mesmo exemplo que você utilizou, esse brinquedo é meu. E às vezes essa criança, quando não tratada, chega à idade adulta como isso é meu. Exemplo prático, empresta um livro para mim. Não, não, esse livro é meu. Eu compro um e te dou, mas emprestar o meu, eu não empresto. Quantos não vemos assim? Pessoas assim que trazem essa postura infantil de lá de trás. Mas a inveja realmente, ela é problemática porque nós, com as nossas dificuldades morais, com os nossos problemas, quem de nós não fez uma avaliação e identificou um problema em si? Seja lá da infância ou agora na idade adulta. Identifica esse problema. E a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta. Daqueles que superaram e venceram, e às vezes demoraram uma vida para isso, a gente nem sabe quando foi que deixou de ser o que era. Eu não consigo identificar em mim qual foi o dia fatídico em que eu deixei de ser e fale a sua mazela. Até a aquisição de um hábito muito saudável também é difícil, porque a gente vai nesse toreamento de fazer um pouquinho errado e um pouquinho certo. Um pouquinho errado e um pouquinho certo. E nessa caminhada, a ideia é tentar deixar de fazer o errado para começar a fazer o certo percentualmente um pouco mais. Né? Mas chega um ponto em que a gente deixa de fazer o errado, mas ainda continua a pensar no errado. E isso que é a desgraça, que isso dá uma raiva tão fraternal, Nós, de nós mesmos. Eu faço isso comigo constantemente. E a gente vai, mas não sabe, mais ou menos, e de repente deixa de pensar um pouco. Mas esse negócio de deixar de pensar ainda não sumiu. Então, a gente olha para o espelho, enxerga dentro da alma e fala: puxa vida, eu ainda não estou muito bom, viu? Eu sei que eu tenho que estar aqui com esse pessoal assim para poder treinar, para poder me tornar melhor e para poder ser melhor, porque não adianta. Se me enfiarem no meio de um monte de espírito perfeito, eu vou ser o perturbador de todo mundo. Porque é assim. É a questão do potencial. Então, para nós que temos, e vejamos, o Espiritismo é bom por causa disso, porque nos dá uma lucidez de comportamento. Não é apenas assim, olha, faz cinco Pai Nosso, 15 Ave Maria, está tudo garantido que você está no céu. Não é, é a cada um conforme as suas obras. E as obras são edificadas conforme cada um de nós vai encontrando aqueles irmãos chatinhos, aqueles outros chatinhas. E nós vamos toreando, aprendendo, lidando. E se a gente adquiriu um pouco mais de compreensão, a gente necessita de exercitar a paciência para aqueles que ainda estão, por vontade própria, dentro da inveja e que até justificam seu comportamento. De uma maneira assim, que tem uma lógica que para nós torna-se ilógica. Exemplo prático, que nós citamos aí, que você falou, Wilson. Ciúmes. Não tem gente que fala, ah, ciúmes é. Só tem ciúmes quem ama. Ou o ciúme é aquele. É a pimenta do relacionamento. Essas coisas que nós vamos falando que não tem sentido algum, porque o amor em si é a distribuição do que a gente tem de bom, né? E a gente quer sufocar. E você falou uma coisa muito engraçada, né, Wilson? Que você falou assim, poxa vida, o sentimento de mãe e de pai que vê o filho indo para frente, aquele negócio legal, e poxa vida, vai para frente, menino ou menina. Mas ainda nós temos ainda, a nossa desgraça é tão grande que nós ainda temos aquelas famílias intrincadas que vêm inimigos, ainda como pais e mães que. Mesmo assim, num processo biológico, biologicamente é preparado para que você exercite o seu amor, a sua falta de inveja ainda dá besteira no meio do caminho. É, eu não Pois sei. é. Não, não, é interessante. E eu, enquanto você falava também, eu pensei, né? Isso porque, no exemplo que eu dei, voltado para o filho, né? A mãe e o É isso. Sim. filho, o pai e o filho. Mas essa mesma mãe, ela tem inveja do filho da colega, É? né? Porque ela chega para o filho dela e fala: ah lá, o filho da fulana Aquele é bom. entrou na empresa tal. Ele já está Deixa ganhando tanto por mês, eu te né? falar mais coisa. Essa falta de inveja do filho é o orgulho dela mesma. É o orgulho em excesso dela mesma. É uma outra imperfeição. É autorrealização, é se realizar muitas vezes no filho. É, mas é uma autoprojeção. Isso aí é um Sim, personalismo, né? mas Eu eu queria ir apresentei aqui como longe. eu apresentei só como um exemplo Sim. de um modelo de amor que nós temos, é o amor Sim. filial, né? É o mais próximo que nós podemos conceber para poder aplicar aos outros também. Sim. Imagina, se eu conseguisse hoje amar os outros da mesma maneira que eu amo a minha filha, estava resolvido o meu problema. Pô, cara, o mundo Se já eu estava bom. amasse, já, se eu, se eu tomasse essa base, Já já estava seria resolvido. suficiente. Já, Mas a referência mas aqui eu não consigo. é amar a si mesmo. Tem que amar os outros, como a si mesmo. Essa é a referência, né? Pois é. Na verdade, não, né? Na verdade, é essa referência e outras, né? Como. Porque Jesus, no final das contas, ele deixou um novo ensinamento vos deixo, né? Lembra? O último ensinamento dele, né? Amem como eu vos amo, porque ele percebia que nós não nos amávamos por conta própria. Então, E esse padrão que ele deixou talvez não fosse o mais adequado. Então, o padrão é o amor que Jesus oferece para nós, que Deus oferece para a gente. E é claro que tudo que nós falamos aqui tem a ver com autoconhecimento, né, Francisco e Rogério? Então, tudo que nós dissemos aqui, o Espiritismo incentiva isso, você olhar para dentro, olhar para dentro. E eu quero terminar só com esse entendimento de olhar para dentro com a última frase do texto que eu li. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Calma, né? Eu gosto muito do significado de calma. Significa com a alma, isto é, profundamente. É uma coisa interna e profunda. Você só pode viver com calma se você mergulhar em si mesmo e se conhecer. Senão você vive uma vida epitelial, uma vida superficial, uma vida sensível externa, em que todas as coisas externas te afetam. Né? O invejoso vive desse jeito. Os acontecimentos externos o afetam. O que o outro faz, o que o outro é, o que o outro conquista, incomoda ele porque é externo. Quando você mergulha em si mesmo, você conquista essa calma, esta profundidade. E isso, por si só, já é a felicidade. Então, do nosso resumo aqui, que o Francisco colocou, que o Rogério colocou, olhar para dentro de si mesmo, ter coragem para mudar o que pode mudar, né? Resignação, não é, Francisco? Para aceitar aquilo que não pode ser mudado, compreender que tudo o que acontece nessa vida tem uma justiça que talvez nós não alcancemos agora, portanto precisamos aceitar e utilizar as ferramentas que temos, pois estamos no melhor lugar onde poderíamos estar para realizar essa tarefa. E apesar dessa escola ser uma escola difícil, ter provas, se a gente estudar, a gente passa. Agora a gente não pode ir para a escola, né? O Francisco colocou isso bem. A gente vai para a escola, já tem prova, já é difícil, tem matéria para ler, livro para ler, prova para fazer. Agora, se a gente vai e começa a arrumar confusão com os amigos, né, do lado, começa a arrumar briga, aí fica difícil. Ali, além das provas que você tem que fazer, tem todos esses problemas para você resolver. E a nossa vida é assim. A gente já tem as nossas provas, algumas expiações, né, que trazemos para poder resolver aqui agora. Agora, se dentro desse ínterim, né, a gente... desse ínterim, a gente resolve ainda arrumar confusão com as outras pessoas, aí a coisa fica mais complicada. Portanto, humildade, né? Como no texto que nós vimos, você se colocar abaixo, né? Se humilhar no sentido de humildade, né? Você jamais vai se sentir ofendido com o sucesso de alguém. Entender que essa vida não é uma competição onde quem chega primeiro ganha os louros, né, os méritos, e quem chega em segundo lugar é o fracassado, é o vice. Historinha rápida, já passou o nosso horário aqui, mas eu estive uma vez numa festa infantil, rapidamente, Francisco, Rogério e os amigos que nos acompanham, e amigas. Eu estive numa festa de criança e foi a primeira vez que eu entrei num boliche, eu nunca tinha ido num boliche, e a festa foi num boliche. Eu fui, achei muito legal, gostoso, e eu fui brincar lá e fizeram um grupo lá, eu contra não sei quem lá e tudo mais, e no final das contas lá, eu fiquei em segundo lugar. E aí eu comentei, né? Comentei, poxa vida, que legal, nunca joguei isso daí, fiquei em segundo lugar, que legal, né? E veio uma criança, tinha uma criança lá. Devia ter uns 7 anos, não mais do que isso. E a criança disse, o segundo lugar é o primeiro entre os fracassados. Isso eu guardei, eu nunca mais esqueci. O espírito de luz. Não, é porque eu pensei assim, né? A visão de mundo que essa criança tem, né, o que ela está aprendendo, é altamente competitiva. Ela nasceu para vencer. É uma criança que vai sofrer muito, um ser que vai sofrer muito, porque não vai conseguir primeiro lugar sempre e vai estar sempre sofrendo. A aflição voluntária tem a ver com o título, é a aflição que nós escolhemos ter. É uma aflição desnecessária. Né? Francisco, e nesse capítulo mesmo, um pouco mais à frente, nos textos que a gente, desse capítulo do Evangelho, fala sobre isso, né? Quantos problemas a gente não vive por não saber limitar os filhos, aplicar a limitação, ou dirigir adequadamente, educar adequadamente. Então, tudo isso vai gerar essas dificuldades na vida. Mas que possamos, então, nos alegrar com os que se alegram, que possamos chorar com os que choram, né? Que tenhamos empatia com aqueles que sofrem e que possamos realmente confraternizar com quem vai bem, né? Que nós possamos desejar que o nosso irmão possa crescer realmente, possa viajar para o exterior quantas vezes for necessário. E se a gente não puder, não tem problema. A gente fica feliz onde a gente está aqui mesmo. Né? Se a gente puder andar com um carro 0 quilômetro do mais moderno, ótimo. Se não puder, não tem problema, a gente anda com o nosso mesmo, do jeito que a gente pode, e a gente tem que aprender a ser feliz com o que nós somos e com o que nós temos. Porque se a gente projetar nossa felicidade para algo que a gente deseja adquirir, talvez a gente não seja feliz nunca, e não é isso que a gente quer, não é isso? Passo aqui para as últimas considerações para o Francisco, sem antes desejar a todos os amigos uma excelente quinta, sexta, um excelente final de semana, de muita luz, de muita paz. Quero novamente expressar minha gratidão pela oportunidade de trabalho que vocês nos oferecem, por vocês estarem aqui nos acompanhando. E quero ainda convidar vocês, não posso me esquecer disso, né, vocês que nos acompanham aí, que ainda não se inscreveram, Vocês que querem ganhar a coleção completa dos livros do André Luiz, sabe a coleção A Vida no Mundo Espiritual? Francisco e Rogério, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Entre Dois Mundos, que mais? Obreiros da Vida Eterna, Sexo e Destino. São 12 livros que vão ser sorteados pela USE Piracicaba. Para você participar, você precisa mandar uma mensagem para o telefone que eu vou colocar na tela aqui. Se você não anotar, não tem problema, o vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, você pode voltar depois para poder anotar. Você manda uma mensagem para 988778022 com seu nome só, e você imediatamente vai receber uma mensagem de confirmação. Se você já mandou, não precisa mandar de novo, tá? E também, a partir desse número, a gente vai mandar para você semanalmente, sempre um aviso quando o programa for entrar no ar, para você não perder nenhum programa a partir de agora. Muito obrigado a todos. Obrigado novamente, meu amigo Francisco. Obrigado, meu amigo Rogério. Que Jesus continue iluminando vocês, protegendo vocês e seus lares. Passo aqui a palavra para o amigo Francisco, para as derradeiras considerações, e peço para o Rogério fazer uma prece de encerramento, meu amigo. Apenas agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né, abençoada de podermos estar aqui refletindo, e que nós possamos todos, né, tirarmos vantagens, aí sim, individuais, sendo melhores seres humanos, olhando para nós mesmos, para que a gente possa conhecer melhor nossas imperfeições e só dessa maneira podermos ser mais felizes nesse mundo. Muito obrigado, até uma próxima. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer aos amigos aqui que participaram, todos aqui depois do seu dia de trabalho, até vocês que estão em casa também, às vezes cansado, preocupado, e até, quem sabe, triste e ansioso. Mas lembre-se também de uma palavra que para nós, dentro do Espiritismo, é essencial: otimismo. O significado do otimismo nas nossas vidas deve ser exercido na dificuldade. Sentir aquela sensação de fé na dificuldade é o que todos nós, como religiosos, procuramos exercer nas nossas vidas. Mesmo que o mundo esteja complicado, ou como eu havia dito, está tudo de perna para o ar, que talvez seja a maior verdade absoluta que todos nós possamos constatar. Eu peço a você que lembre-se dessa pequena palavra, otimismo. E assim, eu gostaria também de expressar a minha eterna gratidão. Gratidão por podermos passar minutos tão gostosos juntos, a refletir, pensar sobre o significado da vida, sobre as dificuldades que temos, às vezes, num mundo tão turbulento. Assim, meus amigos, eu agradeço não só a vocês que estão aqui juntos fazendo esse bate-papo, mas também agradecer a você que até agora esteve conosco, pensando também nos seus problemas e nas suas dificuldades. E assim eu rogo também a Cristo para que numa próxima oportunidade possamos novamente investir alguns minutos dessa nossa noite para refletirmos, pensarmos e, principalmente, quem sabe, mudarmos a trajetória da nossa vida através do nosso esforço. Um grande beijo a todos e até a próxima.